no 642, decolando aos 41. Chame agora o controle em 120.8, senhor. Bom voo. 208, obrigado. Bom dia, senhor. Bom dia. Controle, bom dia, vou no 642, passando 1700 na Buca. 642, bom dia, subi até 390, perfil Buca. 390, 642. Solo. Salvador, bom dia, Absa 6570. Bom dia, Absa 6570, eu não tenho ainda seu plano, qual é o horário, por gentileza? Um pouquinho antes, é para as 9. Tá, ok, consultando aqui, apareceu para mim para as 9h25, é 9h15 mesmo, confere? É, eles adiantaram para 9h15 e a gente já tem adiantado isso, não podia fazer o segredo, né? 3h30. Ok, eu vou checar com o Recife a possibilidade de adiantar, ok? A subida será Puca Caju. É 390 o nível solicitado? Ok, será tentado aqui. Solo 607, 181 no POV. 3 horas, menos autonomia, alternando o Galeão. 181, 3h50, Galeão, tá livre o táxi, contornando o pátio 1 após Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Altímetro 1011, quando pronto a torre 1895, tenha um bom dia. Pátio Mundial, fora o ponto 10, 1806, 07. Obrigado, bom dia. Vou no 897, prossiga. Afirmativo, Dael, após direto para Leda, após direto para Bride, onde intercepta por Zulu no meia, já pertinho lá de Belo Horizonte. Bom dia, 35 no 7 da TAM, puxa acionamento, estamos 04. Tá 35 no 7, coordena com a equipe solo, após o Boeing da Gol taxiando a cauda, está autorizado o push. Tá o QNH 10, 11, no chama para o táxi. Ok, após o Gol vai iniciar. Vai cruzar os 70 para 4000, pode prosseguir, o 2223. Para livre descer até 2000, cancelada a restrição e pelô. Ajuste 1011, informe localizador, livre LS X-Ray, passaria do 2223. 2000, vai reportar estabilizado e LS X-Ray, 2223. Prossiga, 3597. Já havia informado um gol na nossa retaguarda, qual que seria? Perdão, o Gol tá chegando aí na sua retaguarda, ele tá taxiando aqui do setor sul do pátio, agora tá passando através do portão 7, ok? Em mais 30 segundos ele taxia a sua retaguarda. Ah, ok, então vem aqui a nossa esquerda aqui, né? Tá muito graças. Salve, Salvador, muito bom dia, é o TAM, Mike X-Ray Echo, na posição remota 14, solicito reboque para a posição de número 05. Gate 05, pátio principal. O TAM Mike X-Ray Echo, aguarde o instante para iniciar o reboque. Ok. Seccionamento, posição 2. Uno 715 é o número 2 no setor, a expectativa é de 5 minutos para o puxo, ok? Aguarde o estatinho. Salvador, o Golf Kilo decola. Oi, bom dia, 1307, como espera a posição, certo? Digo número 07, autorizado a linhar e decolar da pista no 0, vento 08, 0 graus, 02 nós, ajuste no 0, 11. E decola a pista no 0, 01 nós, mesa. Gouro 897 na escuta do solo. 04, passa 160, chame Recife na frequência 13395, alterna 13325. 33 Mike X-Ray Echo, autorizado o reboque do, da remota 14 até a posição 05, agilizando, mantenha uma escuta constante, reporte ao tempo. Gente, reportarei, grato. Passa 150, chama o centro 1245, alterna 12685. Centro 1245, 2085, bom no 642, bom dia. Bom dia. Utilizando LS X-Ray, avistando, 2223, passaria. 2223, complete final ILS, torre 11895. Obrigado, 23, Maria. Voo no 607, decolado ao 50, chama agora o controle Salvador, frequência 1208, senhor, bom voo. 208 no 607, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, passarinho 2223. Bom dia, passarinho 2223, tráfego ainda no avistado, ajuste no 01. Continue para expansão, reporte avistando com trem embaixo travado, passarinho 2223. 2223, está avistando com trem baixado e travado. Copiado, continue para expansão, aguarde transição de pouso, passarinho 2223. 23, rumo a milha de externo. Pinas e 149, a bordo está livre, o táxi. Via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá torre 1895, PNH 1011, tem um bom dia. Quando lá 1895, muito obrigado, até agora. Voo no 715, após o táxi do TAM, sua cauda está autorizado, puxa, chame para o táxi. O altímetro no 011. 715, após o táxi do TAM, a cauda está autorizado. Passarelo 2223, agora tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, senhor vento de 090 graus com 02 nós. Gente, autorizado, pouso na 10, 2223. Tan 3597. O pronto no controle, espera na 10, dando 0 e pronto. 13597, mantém a espera. Andrei 597 ali, mantém a pista no zero. Vai alinhado, Andrei 597. Autorizado, Trip, chame para o táxi, o altímetro no 011. Passaria do 2223 no solo aos 54. Libera a pista próxima, interseção à direita, e chame solo em 121.9. Liberar 219, obrigado, já. O Salvador, passareiro 2223, liberou. Passareiro 2223. Bom dia, prossiga na Alfa e aguarde antes da Taxway Juliette. Alfa vai aguardar antes da Juliette, 2223. POB é 1800, na minha 3:50, alterna Campinas. Campinas 3:50, 186, bordo. Tá livre o táxi à direita no ponto de espera, torre 1895, tenha um bom dia. Táxi à direita, ponto de espera 11, é a torre 1895, obrigado. Bom dia, voo no 7-5, ali mantém a pista no zero. Ali mantém a pista no zero, voo no 7-5. 5-1-3-3-5, no 607. Cara, bom dia. Bom dia. 7 da Global 5-6, chame agora o controle Salvador, frequência 1-2-0-8, senhor, bom voo. 1-2-0-8, obrigado, Salvador, bom dia. Tá, 3-5-1-7. Transponder, houve uma mudança aqui pra mim, o transponder é o 0273, ok? Calma, cara, 0273, 5594. Ok, correto, então chama para o táxi. 3597, bom dia, Submarino 380, perfil da saída Arbor, transmissão elétrica. Sobe ao 380, Arbor, eleva até 3597. 7-5 autorizado a decolar, pista no 0, vento 07 a 0 graus com 02 nós. 7-9, autorizado a decolar, pista no 0. Solo, após o reboque do TAM, o passarelo pode prosseguir para a remota? Afirmativo, observe o TAN sendo rebocado, após ingresso via Juliette para a remota 1-3, passaredo 2223. Positivo, após o TAN, vai ingressar para a Juliette, remota 1-3, 2223. Solo já teria autorização do ABSA 6570. Afirmativo, ABSA 6570, autorizado para Recife, nível 390, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 1-0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5-1-5-0, controle em 1-2-0, décima 8, corteja. ABSA 6570, autorizado 390, decolando a 10, Puca, Aracaju, Upper Whisky 58. Transponder 1-5-0, controle em 1-2-0. Correto, chama para o acionamento. Está pronto para o 1-2-0, décima 8, senhor, tenha um bom voo. 208, obrigado, bom dia, 97-95 da Gol. Acionamento na posição, aguardando para o pushback, chame quando pronto. O trip 55 no 4, observe o passaredo cruzando a Juliette, após prossiga pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre em 1895, QNH-MIM 11, tenha um bom voo, bom dia. O ABSA 6570, perdão, o senhor informou que estava pronto já para o push no patch 3? Pronto para o ABSA? Afirmo, ABSA 6570, está pronto para o push? Afirmo. Ok, tem um ATR, ok, já liberou, está autorizado seu push e acionamento no patch 3, chama para o táxi, o altímetro no 011. Tá bom, no 011, trabalhando o táxi da ABSA, né? Paulo Salvador é o TAM, Mike X-Ray Echo, informa o término do reboque na posição de número 05, parte principal. Estou ciente, bom dia, agradeço a espera, o Mike X-Ray Echo. Bom dia, grato. Paulo, informado, aqui no remoto no 4-2-3. Ok, siga o balizador, ok? Rafael, tinha informado aqui o 1-3, você siga o balizador, agradeço. Bem, obrigado. Uno 897, está autorizado seu pushback, chama para o táxi, o altímetro 1011. Centro 973, bom dia, autorizado chegada a Mari, vê se mantém a nível 050. Trip 5514, decolado ao 02, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor, tenha um bom voo. 08, bom dia. Autorizado chegada a AMAN, vê se mantém a 4000 pés, ajuste no 0 no 1. Hoje, autorizado 4000 pés, perfeito a AMAN. Salvador, muito bom dia, 355 no 4. Trip 55 no 4, subir, mantenha 130, perfil da saída Conde. 130 na Conde, 55 no 4. 35 no 7, passa nível 160, chama o centro na frequência 1260, alterno 288. Entra agora em 1260, alternando 288, tá 35 no 7, obrigado. Good morning, 3153, information Lima. Confirming? 3153, information Lima, change 8, flight level 360 to Galeão. Okay, stand by to copy the clearance, 3153. Natal, de 02 agora. Confirma apenas a autonomia? 2 horas de... Táxi autorizado, em frente, via Índia, alvo ponto, espera de 8895, ajuste 1019. Caso 019, DB Táxi, via Índia, ponto, espera de 1019. Repita apenas o POB. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera sub 2895, o ajuste 1011. 1715, centro Recife, 1260, 1288. Poderia confirmar a frequência para 1715? 1260, 1288, centro Recife. 2601283, redução 2209. Passaria do 20, confirme velocidade. Bom dia, você está com o médico 5.0.0.1. Linha 570, a linha decola da pista 10, vento calmo. A linha decola da 10, a pista 10. 2 hotéis, autorizado em Léo, você contará. O pastor da 10. 3153, ready to copy? Ready to copy. Center 153 to Galeão via Upazulu 10, flight level 380. Take off runway 10, turn right. Dial departure Leda after bridge. Right. Squawk 5147. Salvador approach control frequency 120.8. 3153 clear to Galeão, flight level 380 via Upazulu 10. Take off runway 10, right there, dial Leda. 5147, 570, decolado ao 09, chame o controle 1208, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, ABSA 6570, passando 2200. ABSA 6570, bom dia, contato radar, submantém o nível 390 na saída PUCA. Só mantenho 390 na saída PUCA, ABSA 6570. Rio 5973, após a posição ETAP, desça para 3.000 pés, QNH 10, 1-1. Após 3.000 pés, após a ETAP, Rio 5973. Rio 5973, deterração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Agora a linha decola. A linha decola, o vento calmo. Já melhorou um pouco a intensidade.